Fala galera do Mundo das Lutas, eu sou o Coutinho e você está no podcast MMA Ganhador. Na edição dessa semana que é especial pós UFC São Paulo e também para falar um pouquinho da chegada da grande luta do UFC 229 entre Khabib Nurmagomedov e Conor McGregor, eu lembro que vocês podem assinar o nosso programa via iTunes, Android ou Podflix. Só assim vocês passam a receber os nossos programas assim que eles forem publicados. Então, assine já! Ladies and gentlemen. Galera do Mundo das Lutas, o convidado especial que eu trago aqui no podcast MMA Ganhador essa semana é o Felipe Paranhos. Ele é repórter da AG Fight e colunista do Sexto Round. Ele esteve presente comigo na cobertura do UFC São Paulo e vai me ajudar a começar aqui o programa falando exatamente do evento que aconteceu no último fim de semana. Felipe, seja bem-vindo. Sua primeira vez aqui no podcast. É um prazer ter você com a gente, cara. Obrigado, Coutinho. Obrigado aos amigos que ouvem o podcast. Estou aqui à disposição. Então vamos lá, cara. A gente esteve junto, né, nesse UFC São Paulo, participando da cobertura a semana inteira. O UFC, a gente sempre fica meio que com aquela dor de cotovelo, né, quando o evento não tem grandes nomes aqui no Brasil. A gente sempre fica um pouco rabugento, né, que o UFC não escala grandes nomes para os eventos no Brasil. É claro que esse sofreu ainda mais com as baixas, né, foram várias lesões. Mas eu acho que no final das contas, Felipe, o balanço que a gente faz foi até de certa forma positivo, né. Tiveram vários brasileiros que venceram. De 14 lutas, 12 saíram vitoriosos. Os resultados foram expressivos, né? Foram vários nocautes, finalizações, boas lutas. Acho que o balanço, no final das contas, foi positivo, né? O que você achou? Com certeza. Eu acho que, em primeiro lugar, o público é soberano, né? Quando a gente analisa um evento, e acredito que o fã de MMA também analisa já desde o card, e muitas vezes vira o rosto, a gente às vezes acha que não é digno, né? O card às vezes não é digno do lugar que vai recebê-lo e tal. Eu acho que tá na sua razão. Estamos na nossa razão e o público também tá na razão deles. Mas quando você vai no evento, e o evento tem quase 10 mil pessoas e movimenta muita gente, a gente achou que no início tava muito vazio, a gente achou que ia ser um fracasso e rapidamente foi enchendo antes da quarta, quinta luta, já tava numa quantidade bem razoável de público. Então, assim, pelo ponto de vista da atração das pessoas, foi um grande evento, porque de fato preencheu grande parte do ginásio do Ibirapuera e evidentemente acabou entregando muito bem, né? As lutas foram muito, muito interessantes, desde lá o card preliminar, muitas lutas com nocautes, finalizações, mas também muitas lutas interessantes para além da maneira com que terminou, né? Thiago Santos e Eric Anders, por exemplo, foi incrível, independente de ter terminado com nocaute ou não. Então, vamos começar então falando exatamente da luta principal. A gente teve a vitória do Marreta contra o Eric Anders. Foi um desfecho para mim bem curioso, né? A gente não tá... Eu, pelo menos, não lembro de outra situação no qual o lutador não continuou lutando por exaustão, né? Ele tava cansado. O terceiro round ali, a gente viu que o Marreta aplicou algumas cotoveladas por cima, na cabeça do Anders. Terceiro round, os dois já estavam muito cansados. A gente tem que lembrar também que o Eric Anders aceitou essa luta com uma semana de antecedência, até menos. O Marreta também, por mais que ele tenha tido um pouco mais de tempo, ele também foi chamado de última hora para enfrentar, na época, o Jimmy Manoa e substituindo o Glover. Enfim, os dois chegaram e ainda estavam fazendo as treinos meio pesados, né? Então eles chegaram no terceiro round bem cansados, foi nítido pra gente. Mas ali no final do terceiro round, o Marreta aplicou alguns golpes a mais. E o Eric Anders acabou, ele não conseguiu nem chegar no corner dele, né? Ele levantou, mas ele desabou umas 3 vezes, pelo que eu contei, de cansaço. Ele não aguentava. Eu achei até estranho, na hora eu fiquei assim, porra, como se fosse uma desistência, né? O cara não aguenta mais e tudo mais. Mas eu acho que a visão não é nem encarar isso como uma desistência. Ele realmente, eu acho que chegou no limite dele e ele realmente não tinha mais como continuar. Mas independente disso, como é que você avalia a estreia de ambos? Você acha que dá pra realmente avaliar 100% ou o fato deles terem sido chamado em cima da hora, gera algum tipo de mal entendimento, né? Tipo assim, o Anders não dá pra levar muito em consideração, porque ele só teve pouco tempo e tudo mais. O Marreta um pouco mais de... dá pra ter um pouco mais de ideia de como eles seriam meio pesado. Como é que você avalia a performance dos dois? Eu no caso do Anders, eu acho que tem o agravante, né, de ter recebido o convite pra luta com pouco tempo de antecedência, e isso fez com que ele tivesse que ter um desgaste muito acima do normal, mesmo no peso de cima, pra bater o peso, né? Eu lembro que na véspera da pesagem ele chegou a dar uma entrevista, não vou me lembrar quem, acredito que é o MMA Fighting, dizendo que precisava cortar 20 pounds, que dá mais ou menos 9 quilos, em um dia, basicamente. Ainda que fosse para a categoria de cima, era um desgaste muito grande. Ele, de fato, acabou conseguindo fazer, mas isso possivelmente pode ter tido efeito no rendimento físico dele durante a luta. É incomum, de fato, como você falou, um lutador cansar naquele nível e desistir da luta por exaustão no final do terceiro round. Sobre o Marreta, eu acredito que, eu, ao contrário até do próprio Marreta, do que o próprio Marreta falou durante a coletiva, eu acredito que essa foi a melhor maneira possível de ele começar uma jornada nos meio pesados. Talvez melhor do que isso, só se ele nocauteasse o Manoa, sei lá, com 2 minutos de luta. Porque ele entrou sem pressão. Ele entrou com pressão do ponto de vista de ser a grande atração do evento, de ter que carregar o UFC São Paulo nas costas e tal. Mas como meio pesado, ele não tinha muita pressão, pegou um cara que também era um franco atirador, que tinha pegado a luta com uma semana de antecedência, não era um meio pesado de formação, e basicamente o teste era basicamente saber se ele estava em condições de ser um meio pesado, né? Como ele mesmo disse, era para saber, era para experimentar como ele se sentia batendo 93 quilos. Então, ele enfrentou dificuldades do ponto de vista da luta, e aí eu não considero que tenha sido um problema de Marreta, porque é muito complicado você lutar com um cara que é mais pesado, que é mais lento, que vai só fazer striking com você, e você ganhar, faltando uma semana para a luta, um wrestler mais rápido, mais explosivo e tal. Então eu acho que do ponto de vista do desempenho em si, não vale tanto a pena julgar como ele se sairia nos 93, mas de como, aparentemente, o Marreta se saiu do ponto de vista de velocidade, impacto de golpes e tudo mais, eu acho que foi a melhor maneira com a qual ele poderia começar nos 93, e eu achei que tem espaço para ele na categoria, sim. Essa era a pergunta que eu ia te fazer agora, para a gente encerrar o assunto Marreta, né? O Marreta comentou depois do evento que vai sentar com a equipe, vai conversar, vai avaliar bastante coisa para decidir se ele volta para os pesos médios ou se ele vira um meio pesado. Agora, porque existem vários fatores positivos e negativos, né? Ele admitiu que cansou rápido, mas também a luta naquele ritmo não tinha como cansar, e eu até concordei com ele. Ele citou um negócio interessante também, que ele se sentiu mais resistente, né? Ele sofreu alguns golpes duros do Enders e continuou de pé. Eu acho que, como peso médio, a gente já viu o Marreta tomando golpes não necessariamente tão fortes e desabando imediatamente. Ele foi nocauteado pelo David Brand, por exemplo, que não é um cara nocauteador. Enfim, você, se fosse da equipe do Marreta, o que você acha? Você acha que o Marreta vale a pena ele tentar mais uma luta como meio pesado? E eu acho que a luta até que faria sentido seria o Jimmy Manoa, já que foi criado hype e tudo mais. Ou você acha que o correto seria ele voltar para os médios? Eu acredito que ele tem futuro nos 93, sim, nos meio pesados. Por dois motivos, né? Primeiro, porque é uma categoria mais rasa, e segundo, porque claro que o risco pode dar errado, né? Ele pode arriscar muito e acabar dando errado, acabar perdendo espaço nos médios e nos meio pesados, mas a chance de aquilo dar certo, se der certo, vai entregar para ele um resultado muito melhor, né? Porque a gente está vendo, por exemplo, o que está acontecendo com Anthony Smith, que era um peso médio da rabeira da divisão, que não conseguia brilhar, que perdeu para muita gente, já teve uma outra passagem no UFC também ruim, e em 6 meses ele ganhou de 2 lendas no meio pesado e já está ali no top 5, chegando perto dos principais lutadores da categoria. Então essa ascensão pode ser muito mais rápida para o Marreta. Além do mais, ele teve dificuldades para vencer os lutadores melhor ranqueados dos pesos médios. Ele tem 34 anos, eu acho que vale o risco. Uhum. Evidentemente que pode dar errado, mas dentro da situação do UFC hoje, com 93 quilos cada vez mais desértico, aparecer lá como um lutador talvez mais rápido do que os outros, com o jogo ainda desconhecido pela maioria dos lutadores, numa categoria que tem Glover Teixeira perto dos 40, Shogun perto dos 40, o campeão perto dos 40, muitos lutadores próximos da aposentadoria, eu acho que vale muito a pena pro Marreta tentar. Eu tô contigo também, eu acho que o Marreta vale a pena tentar exatamente por esse motivo de que a categoria tá bem rasa, é uma oportunidade boa para ele. Com uma, duas vitórias boas, ele já chega bem perto do cinturão, algo que nos médios ele teria mais dificuldade. A gente teve também, a gente teve vários destaques, né, nesse UFC São Paulo, mas queria falar também rapidinho só do Minotauro, né? O Minotauro, ele chegou, obviamente, com o azarão contra o Sem Alve. O Sem Alve não é nenhum bicho papão, mas o Minotauro ficou quase 2 anos parado, já está com 42 anos de idade, então a gente tinha como Minotauro como um azarão nessa luta. Mas dentro do octógono eu até me surpreendi, porque o Minotauro mostrou uma experiência muito especial. Em alguns momentos assim, ele levou golpes duros, mas ele teve paciência, teve tranquilidade para trabalhar a estratégia, até achar a distância ali no final do primeiro round. Ele conseguiu achar a distância e conseguiu abrir o caminho para a vitória, até que no segundo round ele conseguiu nocautear o Sem Alve. O Sem Alve não é nenhum bicho papão na categoria, né? Mas eu acho que a performance, da forma que foi, depois de tanto tempo parado, teve um brilho especial essa vitória do Minotauro, né? Como é que você viu essa vitória do Minotauro e o que você acha que a gente pode esperar do futuro dele? Ah, sem dúvida tem um quê de redenção, né, na vitória dele, né? 2 anos parado, a coisa dele ter sido nocauteado justamente na última luta, no mesmo ginásio do Ibirapuera, contra o Ryan Bader, todos os problemas que ele disse ter passado durante a preparação, internação por infecção, também problemas, enfim, nas costas que ele já carrega há muito tempo, foi grande a vitória. Mas eu acredito ao mesmo tempo que ele faria melhor se ele tivesse, por exemplo, anunciado o fim da carreira por cima, né, numa luta em que ele, mesmo sem o rótulo de atração principal, fazendo a terceira luta do card preliminar, do card principal, foi de longe o mais aclamado pela torcida, né? Em parte pela forma com que a vitória aconteceu, mas a torcida paulista mostrou muito carinho por ele. Aos 42 anos, numa categoria que ele, como a gente acabou de falar, tem surgido alguns caras mais novos, com muito punch, com muito sangue no olho, como o Anthony Smith, como o Marreta. Eu acho que ele pode correr o risco de novamente se ver encostado na parede em relação à aposentadoria, vindo de uma derrota, por exemplo. Eu, no lugar dele, aproveitaria aquela redenção e aquele momento épico para encerrar a carreira. Mas só o Minotauro sabe o que ele sente, o que ele precisa, o que ele gostaria de fazer, e a gente já viu outros lutadores se reinventando mais ou menos da mesma idade. Dan Henderson disputou título dos médios com os 44 anos. Eu garanto que aos 41, aos 42, já tinha muita gente dizendo que estava na hora de interromper a carreira. Eu não acredito em outra ascensão do Minotauro, mas entendo o tesão de continuar lutando. Meu palpite é que ele vai continuar, acho que deve fazer mais uma ou quem sabe duas lutas. É difícil, né, a gente falar sobre aposentadoria com esses caras. No final das contas, são eles que definem, eles que sabem até onde eles podem ir. Mas é que a gente também, a gente já viu muitos casos parecidos, né? A gente também não gosta de ver esses caras se colocando à prova quando eles não precisam mais provar nada. Agora, Felipe, pra gente encerrar o assunto de UFC São Paulo, queria que você destacasse, cara, dois resultados que mais chamaram a atenção. A gente teve muito resultado legal. A gente teve a boa estreia do Sakai, a gente teve a vitória do Eliseu Capoeira, 6 vitórias consecutivas. Teve a vitória do Massaranduba, o recorde do Bronx. Se você pudesse destacar só dois pra gente não gastar muito tempo mais com o UFC São Paulo, quem que você destacaria assim, que você gostou de ver e que chamou muito a atenção nesse UFC São Paulo? Ah, eu acho que não dá pra não falar da marca de Charles do Bronx, porque eu sei que o UFC é outra coisa, que o MMA é outra coisa, e que o número de eventos é muito maior, o número de lutas é muito maior, mas bater o recorde do Royce Gracie com 28 anos é um feito. É um feito num UFC, num MMA em que, primeiro, num MMA tão competitivo, e segundo, dentro de um UFC completamente diferente daquela época, em que todo mundo sabe todas as modalidades, em que é difícil você se suplantar aos outros por meio de uma modalidade só, com uma mesma arma. E a gente sabe que, por mais que ele tenha evoluído na trocação, e fez isso na penúltima luta contra a Clay Guida, em que ele acabou finalizando por causa da trocação, né, porque transformou o Guida num wrestler de desespero ali, de tentar se virar depois de um golpe. Então, ele para mim é meu destaque. Conseguir fazer o jiu-jitsu brilhar no nível que ele consegue, diante do nível de lutadores que a gente tem hoje, é um marco. E, no caso, também Massaranduba, porque a gente tá falando de idade, e é um cara de 40 anos que ainda tem gás para bater em gente grande, gente de nome. Poderia estar ali embaixo na parte final do top 15. Aliás, se não me engano, ele está. Ele está em 15º do ranking, e acho que está no lugar em que ele merece ali. Que mesmo aos 40 anos, conseguir lutar de igual para igual com tanta gente forte, tanta gente de qualidade. Legal, Felipe, tô contigo. Eu também acho que os dois foram grandes destaques. Só citaria também o Eliseu Capoeira, que chegou a 6 vitórias consecutivas, e não sei mais o que esse cara precisa fazer para ganhar um top 10 ou até um top 15 como adversário. É um lutador sensacional, que não só luta bem, mas consegue desfechos incríveis, né? O desfecho dele contra o Vendramini foi algo sensacional. Agora, Paranjo, para a gente encerrar o nosso papo aqui no podcast MMA Ganhador, queria falar da grande luta que está chegando, dia 6 de outubro, UFC 229 em Las Vegas. Nós teremos, enfim, no mesmo octógono, Khabib Nurmagomedov e Conor McGregor na disputa do cinturão dos leves. A expectativa é muito grande. A gente teve a oportunidade lá em São Paulo de participar de um evento do UFC, onde a gente assistiu a coletiva de imprensa do UFC 229. Foi o primeiro encontro, a primeira encarada dos dois. Queria saber as suas impressões. O que você acha quem você acha que saiu na frente, né? A gente sabe que o McGregor usou todo o arsenal dele, como já era esperado. Acho que pela primeira vez o Nurmagomedov saiu um pouco da zona de conforto, né? Ele respondeu algumas provocações, não necessariamente chegou a perder a cabeça, mudar a postura e tudo mais. Ele se manteve composto e contido, mas pela primeira vez a gente viu ele respondendo às provocações. Qual a análise que você faz dessa coletiva de imprensa, desse primeiro encontro? Você acha que o Conor teve algum tipo de êxito diante do Nurmagomedov? Ou você acha que o Khabib tá firme e forte, blindado? Esse fato dele ser russo, ser um cara frio, não vai ser páreo para a guerra mental que o Conor impõe? Eu acho que ele sai na frente, mas sai menos do que já saiu contra os principais adversários que ele enfrentou, né? O trabalho mental de trash talk que teve efeito com o Aldo, que teve efeito com o Álvares, provavelmente não vai ter efeito com o Khabib. No caso do Nurmagomedov, dava para ver que no início ele respondia muito calmamente, muito friamente às provocações, mas depois ele chega a apontar o dedo, chega a se dirigir diretamente para McGregor, porque no início ele não olhava, enfim. Mas ainda assim, pelo que a gente já viu de abalo mental, pelo menos aparentemente, né? Ninguém sabe o que se passava na cabeça do russo, pelo que a gente já viu de abalo mental, pareceu pouco. Mas é um recurso que McGregor domina muito bem. E mal ou bem, eles ainda vão se encontrar pelo menos mais 2 ou 3 vezes até a luta. Então é possível que em algum momento isso funcione. Beleza, cara. Para finalizar, eu tenho que fazer com você o que eu tenho feito com todos os convidados aqui do podcast. Preciso te jogar na fogueira. Então eu quero saber, na sua opinião, quem vence essa luta entre o Nurmagomedov e o Conor McGregor. Eu não duvido de gênios. E eu acho que é difícil duvidar do que Conor McGregor pode fazer, porque trata-se de um gênio do esporte. Mas eu acho que agora ele cai. Agora ele cai nas condições que ele gostaria. Eu não conto muito da luta contra Nate Diaz, porque eu acho que aquelas circunstâncias eram muito aleatórias, né? Mas eu acho que agora ele cai. Nurmagomedov conseguiu fazer muita gente boa ficar ali roçando o chão sem conseguir fazer nada, e eu acho que ele vai repetir isso. Talvez seja menos épico do que a gente gostaria de enxergar uma luta desse tamanho, né? Um final menos épico do que a gente gostaria, mas eu acredito que a superioridade do russo vai fazer o irlandês bater em algum momento, ou seja, por exaustão em cima do não, ele, não que ele vá bater por exaustão, mas enfim, que o trabalho de amassar e o ground and pound e todo aquele antijogo vai fazer com que ele abra uma brecha e Nurmagomedov finalize. Cara, muitíssimo obrigado pela sua participação. Foi um prazer fazer essa resenha aqui com você. E esperamos você mais vezes. Muito obrigado. Valeu, é só chamar. Então tá aí, esse foi o Felipe Paranhos, repórter da GFight e colunista do Sexto Round, que nos ajudou nessa resenha aí, pós-UFC São Paulo e pré-UFC 229. Semana que vem, programa mágico especial sobre o UFC 229, porque aí sim será a semana de Conor McGregor versus Khabib Nurmagomedov. A gente vai ter um programa especial para vocês, então é só aguardar, é só ficar ligado no podcast MMA Ganhador. Muito obrigado pela sua audiência e eu volto na semana que vem. Até lá!